planos. Melhor deixar rolar, eu sei. Melhor não planejar, gostei de ter o nosso dia. Um dia bom, um dia besta, desses em que a gente deixa tudo pra depois. Um dia bom, um dia besta, protagonizado por nós dois. Feche os olhos, amor, espere a vida mostrar o que sente. A gente pode fazer mais de um milhão de coisas. E eu só quero uma vida de fazer nada com você, de dar a mão e de deitar e se olhar e se perder. Um dia bom, um dia besta.